3601, Rafael Beach 120, do nome 4 horas de alternativa com. Parque autorizado, parte 1, Índia, no Ponte Ferro, chame novamente pronto, ajuste no 0 no meio. Índia autorizado, parte 1, Ponte Ferro, mantera, 4 pronto, 360. próprias preparação. Ou... 3601, 47208, boa viagem. 308, obrigado. Via São Bruno para o nível 360. São Bruno 360. 301, autorizado, Monte Van. Direto Monte Van, 73601, obrigado. autorizado, chame para ingressar no pátio principal. Tenente 6079, copia? Nível 380, vem pro 10, até pro bar, após até o 9, sai com fora. Traz 90 pela direita, na configuração do 1, no Leda Mótila. 5547, transponda, controle 1208. Ricardo. Trocado. 3399, copia. 3399, próximo. Elevado Guarulhos, 340, via Pedro 10. Decolagem na 10, com outro item, configuração, 1, Leda, Mótica. 5543, transponda, controle, 1208. Exato, número 340 para Guarulhos, conformado ao plano de voo, Pedro 10. Decola cumprindo a terceira subida, Tambo 1, após Voaleda e Mótiva. 5543 é o transponder e o controle de 1-2-0 desse 1-8. É o SAM 3399. Qual é o time quanto na 2? Já vazou. Confirme, Mike, que foi Oscar? Portão? 7. Não foi possível compreender, a mensagem está muito baixa. Poderia confirmar? Autorizado o ingresso até o portão 7. Afirmo, gol no 961 para Galeão, agora de costa, prepare a Tango 1. Para. Seu Salvador, boa, gol 229, tira a porta. 229, número 2 cobra, prepare a Tango 1. Margão, 229. Galeão 360, Miranda, com a 10, curva direita, São João, Lena Dócil. Rota conforme plano de voo, 208, controle, 105, sem contraponto. Gol, 9-1. Conhece o microfone na 12. Gol 229, copia. Fica, 229. Congonhas 360, autorizado, via Cogulo 0, secundário no Congonhas, Cogulo 1, sem conforto. Flávio 90, com a direita, fechada Sango 1, Leda, ótima. 55, 52, transponde, controle, 120, decimal 80. Autorizado, renda, colapso 30, vento variável 2 mais. Gol 219, só precisa repetir a roda, por favor. 229, autorizado para Congonhas, nível de voo 360, via Cezulano 0 até Cubase, após a Cezulano 6, segue com 4. Coragem da 1-0, curva direita, enriquecida São Uno, Lida, Mótima. 5-5, 5-2, o transpondo, controle 1-2-0, decimal 8-0. Ok, o motor do Márcio é ativado com o Paulo. Cola da 10, letra mais a 08, pode ser. Conhece o outro parte 3. Amaral, 2-1. Prêmio 2 segundos, copia. Guarulhos 360 autorizado, via Cezulo 1-0. Decolagem da 1-0, curva direita, no perfil da São 1, Lida, Mótica. 5-5, 5-6, transponde, controle, 1-2-0, decimal 8-0. Chanelha 2-1, autorizado, 360, Guarulhos, Cezulo 1-0, Cezulo 1-0, curva direita, Mótica, 1-2-0, Mótica, transponde, controle, 2-0, Mótica, controle. Ótimo, para o trânsito 5. são zero? Autoridade, senhor Itaí. Autoridade, são 8-3-6-9-9. Chama Recife, frequência 1-2-3-8, alterna 1-2-8-3-5. Táxi Tan 3399, pelo bem de 164, com uma linha de 4 horas e 15, altera com... Entende a ponte espera, chame pronto, linha 16 da gente. Direita, hein? A ponte espera chama pronto, a 3399. Decolar 221, controle 208. Obrigado, bom dia. E Linha 251 na Boeing, aeronave da Gol, autorizado de militar. Comandou Santos Dumont 380, VTZ 144. Decolagem da 10, curva direita, no perfil da São João do Leda, Tóquio. 5562, transponde o controle 1208. Autorizado 380 para Rio de Janeiro, Santos. Eu informo em 144 na ferrovia. Decola da 10, primeira curva direita, São João do Leda. 1308 Gol, 1349, posição 4. É, transição, Tóquio. Tóquio, obrigado. Gol, 1349. Chamei pronto, rapaz. Pronto, tá pronto já. Autorizado, chefe. Autorizado, aliás, decolar, chefe. Entre aliás, 3 mais. Autorizado no quarto, time táxi. Autorizado no quarto, time táxi. Autorizado no quarto, time táxi. Bom, 349. Eu chamo de Recife agora, na frequência 1-2-3 em cima 8, alternado 1-2-8 em cima 3-5. 1-2-3-8, 1-2-8-3-5, boa. Trabalha até a próxima. Contra a escavadora de 9-6-2, 5-1-1-1-1, contato jornal ecológico, subagir essa voando para o nível 3-6-0. Direto Leda, chama 6250. Direto Leda, obrigado. 961, chama Recife agora, frequência 123, décima 8, eterna 128, décima 35. 32, 235, 349, ponto parada 10, pronto. 349, tudo bem, obrigado, colapso estrangeiro, dentro da área 2 baixo. Liga de ar, e decolando, pista 2 0. Gol 1349. Na 251, não sou estação de exercício, mas tem a pessoa da falha. Chama Recife, frequência 123.8, perna 128.35.